Trauna Cecina 1911 is ready for taxi. Cuba 9746, Escola 17, um controle de Salvador, 120.8. 120.8, boa, voa 9746. Retina 1911, prove the taxi, I mean name for the taxi, India. Hold and search, 1-1-0, contact. Come to Ed. Roger, taxi by apron and 1-1. Direto, ele é a gol 9746. Dois, um, controle de Salvador, 1-2-0-8-0. 2-0-0-0. Controle de Salvador, Alfa 2-2-2-1, decolado ao texto da MOMO. Alfa 2-2-3-1, contato radar na decolagem, para o nível 1-6-0. Direto Barreiras. 1-6-0, sem restrição na subida, o parceiro 2221. Afirmativo, 1-6-0, direto Barreiras. 1-6-0, direto Barreiras, grato, parceiro 2221. Informe tráfego posição de 11 horas, 27 milhas rumo nordeste, cruzando 9.400 pés para 5.000, um braço 737-400. Sim, entre gol 9746, para cruzar 1-0-0. Federal 9972, tráfego posição de 1 hora, 24 milhas rumo noroeste, cruzando 9.300 para o nível 360, um braço 737-800 já superado. Esse mantém a 2.000 pés, livre aliança, pode estabilizar. Para 2.000 pés, livre aliança, chama estabilizado, 09972, estabilizado. 1911, approach India. Argentina 1911, clear line up and take off. Only 10, range 170 degrees, 130 knots. Roger, clear to line up and take off runway 10, Argentina 1911. Zero 093. chame de identificação, desse mantenha 4 mil pés, ajuste no 018, chegada bomba. Salvador, 3171 na posição 09, pushback em funcionamento. 3171, autorizado para o táxi. 746, chame Centro Recife em 126.0, alterno 28.8. 260.288, boa, voo 9746. Boa. Bom dia, o azul 5127, sente seu hotel. Diga. É o 5127, senhorita, posso dar a autorização em 4? Sim, já passou o azul 5126 com fim. É o 5126, o azul. Antena 1911, airborne at 34, contact the post control frequency 120.8. Contact 120.8, muito bom dia, muito obrigado por tudo. Azul 5126, atualizado com fim, a rota direto ao Zap, intercepta Pêssego 21, nível de voo 360, saída, Árvore 1, transição Elefa, decola Pêssego 0, curva à direita. O transfondo é 5032, controle Salvador 120, decimal 80. Atualizado com fim, nível de voo 360. Decola da 10 com curva direita na Árvore 1, transição elétrica. Tozop e a Tozulu 2-1, aero. Transponder 5-0-3-2 e o controle 2-0-8. Pro azul 5-1-2-6. Pro azul 5-1-2-6. O treinamento está correto, então se tiver de treinamento. Na porta, quando tiver de treinamento, o azul 5-1-2-6. Capitando o atualizador, Federal 9972. Federal 9972, complete a aproximação, chama torre no 8.95. 295, Federal, bom dia. Federal 9972, bom dia. Federal 9972, autorizado pouso pistão no zero, o vento 170 graus, 119, 2 de centímetro no zero, 18. Primeiro pouso pista 10, Federal 9972. Do stand-by for coordination. Stand-by assist, Argentina 1911. Fly heading Doku Deu sete, Antônio. Roger, thank you, Argentina 1911, vai direto da Cool Position. Para o táxi 3171, temos 229 a bordo, 4 horas com fim. Tá 3171, prossegue o táxi 71 Índia, reportando pronto, ponto 0, pistão no 0. O registro é o altímetro no 018. Partiu Índia, autorizado o táxi, reporta para um ponto para a ponta 3171. Alvo 972, Alvo 39, permanece no escuta, libera direita, prossegue o táxi via Alfa Kilo 73, posição 6 Lima. Fique atento ao sinalizador. Via Alfa Kilo, pode ficar em 6 Lima. Pode confirmar condições da pista, por gentileza? A pista está úmida, só. Gente, grava pra informação, vou descansar. Bom trabalho. Argentina 1911, money contact receive shuttle frequency 125.10, backup 128.35. Roger, contact 125.10, Argentina 1911, muito obrigado por tudo, muito bom dia. Bom dia. 1093D, para 2000 pés, ajuste 1018, livre leste, aporte estabilizado, 1093. Salvador, o TAN 3171, próximo a ponto de Saradão, 0 pronto. TAN 3171, a linha decola de Sano 0, via 370 graus, 10 nós. Autorizado olhar e decolar da 10, TAN 3171. Passarinho 2221, nós chamamos Centro Recife em 126 decimal 0, terno 28 decimal 8. Recife 2605, 281, graça. 260. 260. TAN 3155, informação Índia, autorização para o Galeão nível 340. Valeu. 353 bagagem, preparação Luna, transição Delta. É a série prevista para 353. TAN 1, transição Delta. Salvador, muito bom dia, TAN 3151, cruza 1800, São 1. TAN 3171, contato radar, subo nível 320, direto Libra. Prateleira da presente, a ascensão 320, TAN 3171. Alfa Azul 5120, na posição 3, para o pushback em funcionamento. Autorizado, pushback, funcionamento, do táxi. Autorizado, pushback, funcionamento, reporte para o próximo táxi, Azul 5120. Então, 3153, pronto, copia. Matilda, 3153. Autorizado, Galeão, a rota Azul 44, seguro, novembro 857, Moussa. Nível de voo 340, saída Sambo 1, Terra Alfa, novembro Vitor Oscar 1, Leda, transição Dóculo, Delta Oscar Kilo, Lima, uniforme. Decola pistão no zero, curva direita após a colagem. Controle Salvador, Pere 120, decimal 8, transponda 5035. Ciente autorizado, Galeão, nível 340, pela Amper Zulu 44, seguro, Amper November 857, Moço. Decola no zero, curva à direita, perfil da Sambo 1, transição Dóquilo, passando por Leda. Controle 208, 5035 transponder e o operação pousando 3153. 3153, Salvador, bom dia, senhor. 357, está, Odeon. 357, este é o controle Salvador, acione a identificação. Deixe manter a 4.000 pés, ajuste no 0, no 8, chegada bom. 4.000 pés no 0, no 8, chegada bom. Pode voar, Lagoinha, senhor, 357. Obrigado. Com 126 a bordo, 3 horas e 43, sou Tonominho, Fernando Serra Bravo, Golfo Lima, para o táxi. No 5126, autorizado táxi via Índia, quando espera 1 a 0, reporte pronto. O ajuste altímetro no 0 no 8. Índia, quando espera, reporta pronto no 0 no 8, no ajuste azul 5126. Então, 5975, achei o controle de Salvador, sem identificação. Deixe manter nível 050, ajuste no 0 ou no 8 pro de ITAP. Ok. 050, Possibilidade de qual a zona da presença? Exato. Obrigado. Condições de manter high speed na descida, 5975? Total. Ok. Negativo. Eu sigo lá, porque eu sigo que eu posso fazer uma terra aqui. Quatro. Uno. Bruno 093, você segue Alfa Juliet, posição 04, bate 1. Alfa Juliet, 04, bate 1. Chame Centro Recife em 125 decimal 1, Terno 28 decimal 35. 25, 1, 2, 8, 35, 3517. 35, 1, 7, inicie redução. Quanto seria? 3509. Mas que é, Dulinho? Do 5126, decolado de 55, chama controle Salvador 120.8. 208, bom dia, até a volta. Controle azul 5 do Rio, na Abulon, eleva. Azul 5126, contato radar, suba ao nível 360, após 2 mil pés direto elétrico. Dá para 2.000 elétrico, né? Segundo 2.000. Tuba cruzando 60 por 50, o 5975. 5975, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 8, livre LF, agora estabilizado. Falar estabilizado, ajuste no 0 no 8. 5975, informa tráfego, posição de 1 hora, 30 milhas, rumo oeste, cruzando 6500, 4360, Embraer 190. Afirmativo, Rio 5978, óleo 4. Rio 5126, informa tráfego, posição de 11 horas, 28 milhas, rumo nordeste, cruzando 6000 para 2000 pés, 1727-200. Super máquina, é o azul 5127. Depois aí, viu? Fazendo só o que ele viu aqui pra evitar a formação à frente, já vai voltar lá pro lado de Change. Pushback, acionamento pé 3153. Então 3153, autorizado pushback, acionamento e um pronto para o táxi. Autorizado para 3153. Esse 5975, as formações revoando para o azul novamente. Gente, reporte estabilizado. Aqui o Farião. Ajuste 1 no 0, 1 no 9, Rio 5975. Agora registrado com o Rio Zerado. Isso no Rio 5975. Eu preparo o localizador, curva esquerda para 200, aguarde para o final, para executar. Esquerda 200, aguarde para o final, tá 3517. Desce ainda para 4000? Desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 9. 3000 no 0 no 9, 3517. Azul 5126, chame centro Recife em 126, decimal 0, alterno 28, decimal 8. 200288, bom dia, senhor, obrigado. Bom dia, bom dia. Inicie redução 2109, número 2. 2107. Segue tráfego, posição de 12 horas, 12 milhas, rumo oeste, interceptando o curso do localizador, cruzando 2700 para 2000 pés, 727-200. Bate 1, Índia, contra a atmosfera, 3153. 5972. 5972, complete a aproximação, chame terreno no 8.95. 1895, obrigado. Bom dia, Rio 5975, final da cabeceira 190, está 4 minutos para a passagem de Mister. Vamos lá abaixar o trabalho. Rio 5975, autorizado pouso, pistão 0, vento na 70 graus, 149, luz de centímetro, 1019. 19, só confirmando o vento, por gentileza. 170.14. 170.14. Ciente, como baixar o travado agora. Para o curso localizador, curva esquerda proa 150 nesta proa intercepta. Esquerda 150, proa está autorizado, interceptar 3510, 357. Guardo 4069, aguardo o código por gentileza. Prepara Sanvo 1, Leda, transição módica, aguardando cópia. Sanvo, Leda, aguardando o código 4069. Antes da 3597, complete a aproximação, chame torre no 8.95. Bom dia. Para São Salvador, Oceaner 6225, centro da Juliette para Brasília. Na 225, aguarde copa, prepare Arbor 1 na transição Alefa. Arbor 1 na transição Alefa e aguarda 6225. Na escuta do Dr. Salvador. Estimativo, está estabilizado, final da pista do zero. É, está sendo aproximação, aguardando que está livre. Sim. O 353, posição da Ronda Zero, pronto. É, está na 353, mantém a posição. Mantém a posição da 353. Canal 75, sola 07, libera a direita, Prossegue táxi Alfa Kilo, parte 3, posição 6, Romeo. Fique atento ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, Romeo, na frente. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-3-9. Pouso autorizado, pista 1-0, tá 3-5-6-1-7. Salvador, Xenear 6211, formação Juliette, para Galeão. Xenear 6211, número 3 para cópia, prepare. São João 1, Leda, transição Dóquio. Gente, aguardo 6211. 3153, ali, mantém, que absurdo no zero. Pode ser 0, tá 3, 5, 4, eu vou fazer. Alfa 09, libera a direita, prossegue o táxi Alfa Juliette, posição 07, parte 1. Alfa 07, posição 7, parte 1, 07. Não ficou terceirizado a colagem, pressiona 0, vento 170 graus, 1119. Alfa 0, colagem, eu preciso pouco 3. Um 2108, boa. 24069, junto com a B. Prioritado Campinas, a rota Pesuluno 0, por base Pesuluno 6, pós, me prossegue conforme. Nível de voo 320, saída Sanvo 1, Leda, transição Motiva. Decoluno 0, curva direita após decolagem. Transponder 5056, controle Salvador 120, decimal 8. Tá, Azul 4069, protegimento da Coreia de São Bruno, por tiver acionamento. Canal 6225, pronto, cópia. Pronto, cópia, 6225. Autorizado Brasília, nível 380, decola pistão do zero, curva à direita na saída Arbor 1, transição LF. O transponder 5055, controle Salvador 1-20.8. Autorizado 380 para Brasília, decolada no zero, curva direita, Arbor 1, transição Alepa, transponder 5055, o controle 1208, está no gate 5, Oceanair 6225. Oceanair 6225, aerovia Pesulo 17, pronto para tiver acionamento. Meu Pesulo 17, vai chamar quando pronto, 6225. Oceanair 6211, pronto, cópia. É 21? Autorizado Galeão, rota Pesulo 44, seguro, up November 857, Mouso. Nível de voo 360, saída, Sanvo 1, Leda, transição Doclo. Decola pista no zero, curva direita. Transponda 5060, controle Salvador 120.80. Oceanair 621, autorizado Galeão, nível 360, via Pesulo 44. Serra Golfo Romeu, para novembro 857, Monsu. Decolação Uno Leda Doclo, curva direita para decolagem 1-0. Transponder 5060, 1208 para o controle. Oceanair 621. Oceanair 621, protegimento correto, sempre pronto para o chuveiro de funcionamento. Oceanair, obrigado. Oceanair 6225, gate 5, pushback acionamento. Oceanair 6225, autorizado pushback acionamento, chamando para o táxi. Chama amarelo. Chegou Salvador, voo 963, sente na informação Juliette, autorização Galeão. Voo 1963, autorizado Galeão. A rota Pesulo 44, seguro, Open November 857, Mouso. Nível de voo 360, saída, Sanvo 1, Leda, transição Doclo. Decola pistão 0, curva direita para decolagem. Transponda 5070, controle Salvador 1-20.8. Autorizado Galeão, nível 360, Pesulo 44, rota do plano de voo. decola na São Uno, Leda, Don Quilô. 5070 transponder e o controle 1208, com 963. Gol 963, contagiamento correto, pronto, pushback, sanamento. Forçará Gol 963. Zona 53, chame centro Recife 125 decimal 1, alterando 28 decimal 35. 1251, 12835, da 3153. Controle de Salvador, 2775, nós 0, tem informação. 2775, show controle de Salvador, está sob contato radar, 6120 milhas, sudoeste do Rio Verde, Salvador. Mantenha nível 1190, reporte ideal de descida, voo e Bomed para interceptar a chegada Bomed 1. Salvando Bomed para Bomed 1, ideal de descida já, 2775. A gente precisa manter o nível 050, azul 2775. Deve-se manter o 050, azul 2775. 2153. Pronto, táxi 6225 da Rua Janeiro, 126, Goiânia, 3 horas. 6225. Autorizado o táxi, é táxi 1, no táxi Índia, reportando pronto, ponto de terapia no 0. O altímetro no 0, 19. Cliente, 19, a chamada lá no ponto de espera. Direto Confins, a rota direto NIT, voo Pesulu 21, nível de voo 360, saída, Arbor 1, transição Elefa, decolo no 0, curva direita, transponder 5072, controle Salvador 120, décimo 8. Autorizado. Direto, ponto de voo 21, 360 nível, Árvore 1, transição aberta, curva direita, pista 10, 5072, 1208. Bom, 093, seu metro está correto, vamos ao chute da escaleta. Chamarama 093. 6225, pronto. Para. Chamarama 6225, pronto. Puxa, né, 6225, a linha decola, pista no zero, vento 1,50 graus, 1,4 nós. A linha decola no zero. Azul 4069, confirma, pronto, para push. A 069, autorizado, estamos pronto para o táxi. Thank you. 62. Confirme para a torre. Oxenéia 62, turno 1, por certo. Oxenéia 2, turno 1, aguarde, número 2, citou. Bom dia, azul Papa Romeu, Alpha 3 Blue. Prossiga. Bom dia, sinto o reboque da aeronave do Match 3, 4 Romeu, para o Pátio Ono, posição 3. 087 Pátio 3, reporte para ingresso Pátio Ono, Alpha 3 Blue. Ok, muito obrigado. Oxenéia 225, da cola 223, chama controle Salvador, no 20 decimal 8. 1208. Qual a frequência do controle, Julieta? 20.80. Obrigado. Bom dia, controle, Oxenéia 225, Narbor. Oxenéia 225, contato radar, subiu 380, direto Elefa. Direto Elefa 6225, subindo 380. Muito bom dia, General 9970. Interão 9970, seu controle Salvador, sua identificação. Deixe manter nível 060, ajuste 1019, voa de TAC. 060, voa de TAC, 9970. Condições de manter presente velocidade até bom médio? Afirmo. Taxo Azul 069 com 124 a bordo, 4 horas e 21, alternando Ribeirão Preto. 069 autorizado, táxi. Via Índia, até o ponto 010, quando eu acho...